a gente gosta de uma música, mas ela não cabe na programação normal. Então, a gente mexe nela. E surge mais uma versão exclusiva. Rio Sul Rádio. 18 horas e 4 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Initialize sequence. Conferindo arquivo musical. As melhores músicas das pistas de dança do passado. Flash, a partir de agora, você embarca numa viagem rumo às pistas de dança no passado. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas da Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. 2 horas com mixagens, produção, seleção musical, preparação e aquela coisa toda. DJ Marcandi. O programa feito pra vocês se pré-aquecendo pra balada, porque é completamente digital, com aquela qualidade bacana pra você apreciar em qualquer tipo de som, dispositivos, etc, né? Celulares, tablets, computadores, baitas caixas de som, etc, etc, etc. E o programa de hoje vai começar com chave de ouro, como sempre começa, graças a Deus, né? Eu tenho um dedo bom pra escolher essas coisas. A gente vai começar o programa de hoje com Information Society. Essa daí, ó. Lay All Your Love on Me, um clássico do ABBA de 1981. Olha, aumenta o volume, confere. I'm people sensible. It makes the truth even more incomprehensible. I still don't know what you've done to me. A grown-up boy should never fall so easily. I speak with plenty of fear when I don't have you near. Unsatisfied, I swallow my pride. I beg you, dear, don't go wasting your emotions. Maybe I didn't hold you. All is well, make a way time. marcante. But life still goes on. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Where did you go? escape, not even for yourself. I'm not afraid to die.

yum da do do, skibbi dibbi dib yum da do do, yum da do do, skibbi dibbi dib yum da do do, yum da do do, skibbi dibbi dib yum da do do. Where's the scat man? Skibbity bidding yum da da da, yum da da da. Skibbity bidding yum da da da, yum da da da. Skibbity bidding yum da da da. Where's the scat man? friend. Bottom love.

Drive my car, gonna drive. Right, Coro Runaway, Do You Know com Black or Right, Dr. DJ Chella, Everybody Pom Pom, W, Part-Time Lover, Tatiana Santa Maria, Scatman Jones, Scatman. E eu volto. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Energia elétrica. Fique ligado. A manutenção das instalações elétricas é muito importante na economia de energia. Além de valorizar o seu imóvel, também aumenta o conforto pela possibilidade do uso de novos equipamentos de forma segura. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. 19 horas e 10 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobel. Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Voltamos a apresentar Flash House. O francês Marc Cyrone no Flash House. What? Tell me Tonight I can hide every once I want to, baby. I can leave you.

la la la la la la la la la la la la tonight la la la la Draw on up. Watch you do, watch you do.